solistas e pequenas formações. A seguir, Desperte com os Clássicos. Tema e variações, com o maestro Júlio Medalha. Um argumento a cada dia fomenta o universo da música de concerto. Tema e variações, de segunda a sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM. Ciranda, a música brasileira de concerto, suas obras e sua história em registros selecionados. Ciranda, aos sábados, 10 horas da manhã. Terça-feira, às 8 da noite. Festa, música e alegria. Série apresentada por Carlos Siffert. Sete horas. Cultura FM, 103,3. Desperte com os clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro ouvinte. Vamos começar com Camille Saint-Saëns e a sua célebre Dança Macabra, que tem o sentido de dança fúnebre, até pela origem árabe que a palavra tem. A interpretação é da Orquestra Filarmonia, dirigida por Charles Dutoit. Thank you. de Camille Saint-Saëns, Dança Macabra, com a Orquestra Filarmonia, dirigida pelo maestro Charles Dutoit. E agora de Franz Schubert, momento musical de 780, número 6, com o pianista Radu Lupu. Thank you. Radu Lupu, ao piano, interpretou o momento musical número 6 de Schubert. E agora ouviremos a abertura A Consagração da Casa, de Weihe des Hauses, opus 124 de Beethoven, com a orquestra do Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Thank you. Beethoven, ouvimos a abertura à Consagração da Casa, Opus 124, com a Orquestra do Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Agora é Herbert von Karajan quem dirige a Orquestra Filarmônica de Berlim, interpretando o segundo movimento da Sinfonia número 101, O Relógio, de Franz Joseph Haydn. Thank you. de Haydn, ouvimos o segundo movimento da Sinfonia O Relógio, número 101, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan. Vamos ouvir agora a Orquestra Filarmônica da Cidade de Tóquio, dirigida pelo maestro Akihiro Shiota, interpretando a Canção da Juventude, opus 274, de Amaral Vieira. De Amaral Vieira ouvimos Canção da Juventude, Opus 274, com a Orquestra Filarmônica da Cidade de Tóquio, dirigida pelo maestro Akihiro Shiota. E para encerrar, a abertura de Poeta e Camponês, de Franz von Suppé, com a Orquestra do Festival de Londres, dirigida pelo maestro Alfred Schultz. De Franz von Suppé, ouvimos a abertura de Poeta e Camponês, com a orquestra do Festival de Londres, dirigida por Alfred Scholz. Encerrando o programa e desejando-lhe, caro ouvinte, um belíssimo dia. Desperte com os clássicos. Apresentação: Maestro Walter Lourenção. Seleção musical e produção: Ralph Schwarz. Apoio de produção: Bela Pulfer. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. 7:58. Cultura informa. O governo vai liberar 4 bilhões de reais para os bancos das montadoras por meio do Banco do Brasil. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explicou que serão compradas carteiras de crédito dos bancos das montadoras que sofrem com a falta de recursos por causa da crise financeira mundial. Com isso, o governo espera que o setor tenha crédito necessário para alavancar as vendas de veículos em novembro e dezembro para manter as vendas elevadas. E os mercados da Ásia e Oceania fecharam o pregão com fortes perdas, seguindo Wall Street, com a volta do temor de uma piora na crise econômica mundial. A Bolsa de Tóquio recuou 6,53% e a de Seul desvalorizou 7,56%. Os outros mercados também seguiram o sul-coreano e o japonês. Hong Kong perdeu 6,93%, Singapura 4,32%, Xangai 2,44% e a Bolsa de Sydney 4,22%. A cidade já registra 81 quilômetros de vias congestionadas. A semana segue com muita instabilidade em São Paulo. O sol aparece entre muitas nuvens na parte norte do estado e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. A previsão é de mais um dia abafado que resulta em temporais no final do dia. Para amanhã, a previsão é de tempo chuvoso em todas as regiões paulistas. A máxima prevista para a capital é de 28 graus. No litoral, a temperatura deverá chegar aos 29 e no interior até aos 33 graus. No momento, aqui na Água Branca, estamos com 21 graus. Cultura informou. A seguir, Manhã Cultura. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. Os dois países se uniram para se defender da ameaça bolchevique vinda da Revolução Russa. A Itália, querendo homenagear sua aliada, introduziu no exército italiano aquele passo típico dos desfiles das tropas alemãs, o passo do ganso. Os italianos o chamavam de passo romano e adotaram também aquela saudação hitlerista com um braço levantado mostrando a palma da mão. E também chamaram esta saudação de romana e adotaram também, infelizmente, em sua vida nacional, o antissemitismo vindo da Alemanha. O pacto anticomunista entre a Itália e a Alemanha foi firmado em 1937, neste dia 6 de novembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Delicatessen. Música, doce música, no começo de tarde da Cultura FM. Delicatessen, de segunda a sábado, às 13 horas, no 103,3. Rádio Cultura FM. ZYD 820, 103,3 MHz. Ondas curtas, 49 metros. ZYE 959, 6.170 kHz. Telefone 21823081. www.culturafm.com.br. Emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta quinta-feira, 6 de novembro de 2008. O pianista Marcelo Bratt, que leva sua camerata Vale Música ao Japão para duas apresentações. Ele falou à Rádio Cultura sobre esse trabalho. O pianista Dan Tyson faz um recital solo na Sala São Paulo pela temporada da OSESP. O grupo de dança Minik Mondó comemora 10 anos de atividades com um espetáculo na Galeria Olido. Vamos falar também de outro espetáculo, que é Vem Vai, o Caminho dos Mortos, que está em cartaz na Caixa Cultural da Sé. Além das atrações de hoje aqui na Cultura FM. E você pode participar do programa através do e-mail manhacultura@culturafm.com.br ou então pelo telefone 2182 3081 e 2182 3082. Vamos ouvir para abrir o programa o capricho de número 4 de Paganini com Itzhak Perlman ao violino. Thank you. Na interpretação do violinista Itzhak Perlman, nós ouvimos o Capricho de número 4 de Paganini. A Caixa Cultural da Sé apresenta até domingo o espetáculo Vem Vai, o Caminho dos Mortos, baseado em mitos e contos indígenas sul-americanos. A história é construída a partir de 5 cenas sobre a morte: morte ritual, canibalismo guerreiro, canibalismo funerário, o caminho, morte e canibalismo celeste. Vem Vai é um trabalho premiado da Companhia Livre, que estreou em março no Sesc Paulista, excursionou pelo país e agora será apresentado na Caixa Cultural. O espetáculo pode ser visto nesta sexta, sábado e domingo, às 8 da noite, na Caixa Cultural, com entrada franca. O endereço é Praça da Sé, número 111. São 8h12 e seguimos agora com Beethoven, que adotou o termo scherzo para substituir o minueto que vigorava na época. Scherzo da 2ª Sinfonia. Thank you. Na interpretação da Orquestra Revolucionária e Romântica, dirigida por John Elliott Gardner, nós ouvimos o Scherzo da Segunda Sinfonia de Beethoven. O MAM realiza nesta sexta e sábado o Colóquio Internacional História em Movimento, MAM 60 anos. O evento será dividido em quatro mesas compostas por críticos de arte e professores de vários países. O objetivo das mesas é tratar da fronteira entre arte moderna e arte contemporânea.